um programa de entrevistas com quem faz a boa música nacional. Quinta às 11 da noite, no domingo às 7 da noite e terça-feira às 3 da manhã pelo horário de Brasília. Em Brasília, 9 horas. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Aracaju 103,9, Belém 101,5, Maceió 105,5 e em Boa Vista 98,3 MHz. Em caráter experimental.